você eu já era. Top da Motal, coração travou, bolsa e visão o ramba. O guiar no voo, sei lá, me fez lembrar um sou da nova escola. Fim de carnaval, fala as rosas de cartola. Cadê? Tá na hora, é o caô. Sem pensar se é parri, já chorou, então só me resta amar. Cê tem uma mistura de tristeza com desdém, mistura de xadê, Laura em Rio, vem que vem. É saudade, é também tipo que pra lembrar no talento. Origami, mil formas de dobrar, demorou. Quadro de Madonna, trama de Fellini, tarde de Almodova, noite de Lenine. Déjà vu, de novo tô te vendo andar na rua. Sentimental mood, anfetamina pura. Teu olhar, teu mundo e pensamento, teu sorriso te tocar, te ter só um momento. Luz intensa, só você flutuar, ver o que te faz feliz, elevar, deixa assim. Olha aqui, vem viver, traz com você paz pra nós dois, tô pronto pra dizer. Vem ser livre pra sonhar, se jogar no frisson, esquecer, quero só te entender. Corpo fervendo, vai, madrugada inteira. Teu olhar pelo vidro faz de quinta a sexta-feira. Teu perfume no cabelo, teu cheiro tem sabor, aroma de Paco Rabanne e gosto de petit gâteau. Tua pele brilha que ofusca a minha vista. Meu foco te persegue, que é só você na pista. Salto em queda livre, um mergulho em apneia de Ipanema, Madureira na estação pelo Mé. Só lazer, Billy Jean, Jorge Ben, com da fé. Toca o Tim, bota Black Rio, Prince vem pra mim, vou te sacudir. Mas com Eric B e o Hakim, diz que é. Se não for, faço ser pra tu vir. Então vai pra Doca, vai pra Zoeira, vai pra Mangueira, vai. Vai pra Six, pro Cacique, vai pra Chatuba, vai. Vai pra Lapa, vai, mundo mix. Vai pra Doca, vai pra Zoeira, vai pra Mangueira, vai. Vai pra Six, pro Cacique, vai pra Chatuba, vai. Vai pra Lapa, vai, mundo mix. Deixa eu dizer. Uma pressão antes que alguém lance mão. Vou chegar naipe dinâmica numa full sola bar. É complexa, um estúdio de Allen com Godal. Som do tamborzão, 50 as novinhas sem parar. É boom, boom, clap, clap, boom, clap. É o Kanye, Deda Kiss, novo do high-tech Hennessy. Nunca será a beca de retro, choque de vanguarda, um enigma. Vou te decifrar, chega aí sem precipitar. Canto Big Pack, tamba trio, é assim que tá. Girou no salão de chavô, foi no bar, já fez vítima. Não parou, Rio quer dançar, mundo vem no chão. Luz aqui de Babilônia, ruim de tudo, é Neruda pra contornar insônia. Já cruzei teu olhar, é mais um Réveillon. Adeus ano velho e banho de Xandão. Teu olhar, teu mundo e pensamento, teu sorriso te tocar, te ter só um momento. Luz intensa, só você flutuar, ver o que te faz feliz, elevar, deixa assim. Olha aqui, vem viver, traz com você paz pra nós dois, tô pronto pra dizer. Vem ser livre pra sonhar, se jogar no frisson, esquecer, quero só te entender.